quiser, mas só quem é do clima tá ligado no que é. Mano é sofrido, fuma um sem da guela. É o estilo favela, e o respeito por ela. De bombeta e moletom, instinto maloqueiro. É o rap, a trilha sonora do gueto. Invadindo sua casa, contaminando seu bairro. Acabando com a paz da burguesia e dos políticos arrombados. Que fala que canta apologia à violência. Mas a nossa realidade é sangrenta. Se cantar nossa real e apologia pra você, não me mata, cuzão, eu vou cantar até morrer. Pra quem nos criticou, só lamento, agora aguenta. É a família, clima bom, rapaz, roubando a cena. Meu bairro, mano, de bom não tem nada jamais. Eu preferia ter uma alegria, mas pela mídia é manchada. Uma parada cultural, ele não vem filmar. Mas quando é preso, ele vem te entrevistar. Pelo rap não estou só, tenho vários por mim. Frustração de menor e humano cicatriz. Passou mal com a rapa, derivação bélica. Dos garotões, correria do reação periférica. Sou mais um guerreiro, representando minha quebrada. Zona Oeste, clima bom, salve salve rapaziada. Colei de novo e viva a vida. Favelas, vielas, travessas, aqui do clima. Estou no bem, me afasto do mal. Sociedade só com Deus, fica ligado, moral. Muitas vezes o demônio tentou me matar. Só que a fé da minha mãe, a luz divina, a me guardar. Estou no rap, pronto pra guerrear. Sem falsidade, sem mentira, sai pra lá, zica brava. Deixar de conversinha, baixa autoestima, falta de perspectiva. Alguns passam fome, pedem esmola, outros roubam. Trafica, retratos periférico, lei da periferia. Cotidiano violento, já é rotina. Paz, liberdade, amor e justiça. Enxugando as lágrimas, só sossego, alegria. Já vejo os manos colando com as minas. Estilo vagabundo, preto louco, um back trinquei. Rimando na ginga, o gueto aprovou. Burguesia desesperou. Gosto é que nem cada um tem o seu. Fica ligeiro, seu doutor. Minha rima abalou, o sistema apavorou. É nós roubando a cena, o clima bom foi quem trincou. Eu clima a bola, eu clima a bola. Tá lá nos nosso direito é negar. Causando frustração, faz o som das ruas. Provoca reação. A quadrilha formada na guerra contra o sistema. É a família clima bom, rapaz. Roubando a cena, seu direito é negado. Causando frustração, faz o som das ruas. Provoca reação. A quadrilha formada na guerra contra o sistema. É a família clima bom, rapaz. Roubando a cena. Em meio à guerra, miséria e exclusão. É o rap alagoano que faz tremer o chão. Nós vamos abalar as estruturas sem problema. É a família clima bom. De volta roubando a cena, unidos é um só bonde. Sempre pela favela, me apresento, sou Claudio. Do reação periférica, para abalar a mente dos playboy. Aqui mais uma conexão do clima, soltando a voz. Me chamam de maloqueiro, diz que canta apologia. Apologia, cadê que eles passam dia na periferia? Pra ver o que passamos, pra ver o que sofremos. Pra ver que na verdade nosso estado é sangrento. Corremos pelo gueto e sempre vai ser assim. Nem que tudo isso um dia custe o nosso fim. Clima bom, roubando a cena de canto a canto. Lado a lado nos corre, sempre junto com todos os manos que os atrasa lado no colo. E quando nos vê, nossa família é da pesada, é nós que faz o chão tremer. Na minha mente tem uma PT engatilhada, minha caneta é o gatilho e minhas rimas são as balas. Click e flex são os loucos no verso, a munição. Clima bom, rouba a cena, os monstros na missão. Apologia que nós canta, fala a realidade. Bem-vindo ao clima bom, buscou você já sabe. Na linha de frente, a meta tá os boy. O arsenal tá na mente, na mira não vai tá nós. No gueto é correria, em passo diversas tretas. Zona Oeste, moral, é estranho na cabeça. Das almas perdidas que abraçou, já era. Pode processar que os garotão é favela. Desacreditou, o ódio tá no semblante. É trato periférico, felizmente jorra sangue. Os corre é cabuloso, as frases é tipo choque. Humildade prevalece, a rapa não quer ibope. Aí, pau no seu cu, não devo nada pra você. Que diz que eu tô no rap só pra se aparecer. Trajetória incansável, mas a luta não é suave. Não me rendo nessa porra, eu sou mais um covarde. Deve desmerecer, tá ligado, o gueto é zica. É tipo nós por nós, arriscando nossas vidas. Seguindo a trade luto, toda ação tem reação. Salve, salve CBU, na responsa, frustração. Frustração. Frustração. Frustração. Nosso direito é negado. Causando frustração. Faço o som das ruas. Provoca reação. A quadrilha formada na guerra contra o sistema. É a família clima bom, rapaz. Roubando a cena. Nosso direito é negado. Causando frustração. Faço o som das ruas. Provoca reação. A quadrilha formada. ligada na guerra contra o sistema. É a família Clima Bomba, roubando a cena. CB1, CB2, a junção dos venenos, 157 na cena. Reclusão em dobro, aos poucos cê percebe, é nós mesmo quem conjuga os versos extraídos de cada metro de rua. Corta as nuca, as face, os pulmões sem ar. Felicidade do soldado que tem porte pra matar. Deixa o pássaro voar, todo voo tem um pouso. Quem sabe dessa vez ele cai de 38. É o jogo do inferno que nós tá proporcionado. Acatar os bus e terminar pisoteado. Deixei carbonizado, meu ódio, minha vingança. Hoje mato o playboy, amanhã tô entre as canas na estronda. Umbria os bombados que rebola, no peito tem DB. Na mente se vê pólvora, o rap continua apológico verdadeiro. Se vender é fácil, só que meu verso não tem preço. A gente continua degolando os reis da selva. Em teoria da vinista explica nossa sequela. É favela, ponta a ponta, CB, entre 50. Bairro de Maceió, que aos poucos rouba a cena. Nosso direito é negar, nós usando fuxação. Mas o som das ruas provoca reação. A quadrilha formada na guerra contra o sistema. É a família Clima Bom, rapaz, roubando a cena. Nosso direito é negado, nós usando fuxação. Mas o som das ruas provoca reação. A quadrilha formada na guerra contra o sistema. É a família Clima Bom, rapaz, roubando a cena.